Oi, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala sobre o valor da prudência. Priorize o primordial em sua vida. O texto é da Isis Regina. Uma questão para se pensar a respeito. Poderia ser a falta de prudência no relacionamento com os filhos o motivo de muitos problemas? Segundo o dicionário, a palavra prudência significa virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos, cautela, precaução. A prudência nos traz a consciência de que somos o exemplo das palavras que pronunciamos. Afinal, como é possível achar prudência em quem se permite ser refém dos sentimentos ruins, como a mágoa causada por palavras duras, a decepção, o medo, a insegurança, a ira, o nervosismo pelo estresse do dia a dia? O que acontece é que, sem prudência, a ansiedade se faz proprietária do coração frágil, e é nesse momento que muitas mães querem fazer pelos filhos o que somente Deus pode fazer. Elas deixam de cuidar de si e desestruturam seus relacionamentos, colocando o problema com o filho em primeiro lugar. Com o tempo, vão se desgastando e, quando percebem, estão com mais problemas além do que já tinham. Não adianta querer apenas que Deus conceda um filho restaurado, pois é preciso ser humilde para conhecer que uma mãe precisa ser restaurada também. Mães erram. Muitas dedicam tanto tempo às lutas pelos filhos que já não conseguem mais sorrir. Até de sua aparência se descuidam, não têm mais ânimo para nada porque estão consumidas pelos problemas. Há algum tempo li: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Provérbios 17, 2. E quem é o servo? Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. Que a fé e o temor estejam sempre em sua vida, de maneira que possa confiar com alegria até ver essa promessa ser cumprida. Amém, mamães? Deus abençoe e até amanhã.